Moisés, DJ Tapoca e DJ Regi Evaí. Eu sou DJ Moisés, DJ Tapoca. Mega, olha o sax no Mega Robson. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Fábio Marito Bense, o sucesso das produções. Pega o sax e vem mexendo.